regional. A verdade é verdadeira e a mentira é mentirosa. Mentirosa, a mentira é mentirosa. Toda rosa é uma flor, mas nem toda flor é uma rosa. Uma rosa, só a rosa é uma rosa. O homem não é um animal, mas é irracional. Mas o homem não é um animal, mas é irracional. Professor, pensar, professor. Mas o homem não é um animal, mas é irracional. Mas o homem não é um animal, mas é irracional. Em terra de cego, quem tem um olho é caolho. É caolho, não é caolha, é caolho. E pra quem sabe ler, um pingo é um pingo, não é letra. Não é letra, pingo é pingo e letra é letra. E o homem não é um animal, mas é irracional. Mas o homem não é um animal, mas é irracional. Pensar de novo, professor? Vai, professor. Já está ficando tão normal. O normal será normal. Eu já estou achando bem legal. O legal ser ilegal. E o homem não é um animal.